Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Começa agora mais uma edição do Escolhes Tu, aliás, de Conversas Aleatórias. Isto é o que faz. Ainda estás a dormir, ainda estás a dormir. Conversas Aleatórias. É verdade. Ora, hoje, para domingo, dia 9 de dezembro de 2012, cá estamos para dar início a mais um debate, a mais uma questão a colocar e a mais um tema a analisar. Vou deixar que, antes de mais, vou cumprimentar aqui os nossos anfitriões. O Joaquim Pereira, hoje é o programa do Quinzinho, que é edição número 15. 15, não é? Ora, muito bom dia a todos e bom dia ou boa tarde, conforme a hora que nos estiverem a ouvir. Boa noite. Ou boa noite, e espero que esta conversa vos continue a agradar. Isto começou bem, começou comigo a falar nos costos, escolho eu. Agora então, Nuno, já que tu fazes parte do programa dos costos. Boa tarde, bem-vindo a mais uma edição da Hora Zero. Ai, não, conversas aleatórias. E estamos aqui neste dia, que dia é hoje? 9 de dezembro, um dia histórico, porque amanhã é dia 10 e ontem foi dia 8. Pronto. Ora, então, o tema de hoje é o seguinte, agora mais a sério, vamos ver o seguinte. Na passada quarta-feira, aliás, sim, na passada terça-feira, houve uma rádio australiana que telefonou para aliás, para o hospital King Edward VII, ou seja, o Rei Eduardo VII. Este hospital acolhe, por norma, a família real. E desta vez não foi exceção. Inglês. Exatamente, a família real inglesa. Ou britânica, para ser mais correto. Muito bem. Aconteceu, e desta vez não foi exceção, aconteceu que na passada segunda-feira a princesa, ou a duquesa de Cambridge, como é conhecida, mas a princesa, digamos, a princesa britânica, foi internada. E devido ao seu estado de saúde, a família real britânica apressou-se a revelar que Kate Middleton estava grávida. Ora bem, daí esta rádio australiana decidiu fazer uma brincadeira. A lógica era, uma brincadeira que não é bem brincadeira, uma brincadeira a sério. A lógica era imitar, tentar imitar as vozes da rainha e do príncipe Charles para obter informações sobre o estado de saúde da duquesa de Cambridge. Muito bem, ligaram para o hospital, conseguiram passar a primeira barreira, não é? Estão disfarçando as vozes. Atendeu-lhes uma enfermeira chamada Jacinta Saldanha, e já vamos perceber porque é que eu faço a referência a este nome. Posso interromper-te? Sim. Mais do que tu estás a descrever, nós vamos ouvir o ficheiro que eu preparei. Está bem? Está bem. Pode ser? É um telefonema. Pode ser então. Hello, good morning, King Edward VII, please. Oh, hello there. Could I please speak to Kate, please, my granddaughter? Oh, yes, just hold on, ma'am. Thank you. Are they putting us through? Yes. If this has worked, it's the easiest prank call we've ever made. Your accent sucked, by the way. I just want you to know. I'm not used to playing old 80-year-olds. What about this then? Kate, my darling, are you there? Good morning, ma'am. This is the nurse speaking. How may I help you? Hello, I'm just after my granddaughter, Kate. I want to see how her little tummy bug is going. Mummy! She's sleeping at the moment, Mummy, and she Mummy. Has had an uneventful night. And sleep is good for her as we speak. She's been getting some fluids to rehydrate her because she was quite dehydrated when she came in. But she's stable at the moment. Okay. Oh, well, I'll just feed my little corgis then. When is a good time to come and visit her? Because I'm the queen, so I need a lift down there. A prince! Charles! Mummy, is everything okay? Oh, wait, my Charles, when can you take me to the hospital, when, Charles? When will it be all right to come down and see her? Maybe in the morning or something, if that's okay. I would suggest that any time after 9 o'clock would be suitable because the doctor will be in the morning. Okay. And we'll just be getting her freshened up in the morning. I would think any time after 9. Wonderful. And is Wills still there? Has he gone home? I haven't spoken to him yet. He went home at about 9:30 last night. No, actually probably about 9 o'clock last night. Okay. Lovely. But they're all okay? Everything's all right? Yes, she's quite stable at the moment. She hasn't had any retching with me since I've been on duty. and she has been sleeping on and off. Wonderful. I think it's difficult sleeping in a strange bed as well. Yes, of course. It's hardly the palace, oh, is it? Oh, it's nothing like the palace, is it, Charles? No. And when are you going to walk those bloody corgis? Mumsy, I'll go and take the dogs outside. I need to go visit Kate in the morning. My dear, thank you so much. You're very welcome. Thank you. Bye. Goodbye. Bye. E pronto, estamos de regresso. Já ouvimos este impressionante arquivo. É de facto uma... Eu apelidaste Nuno de brincadeira e eu acho que foste que apelidaste a brincadeira. Eu sinceramente não consigo ver nisto uma brincadeira. Não consigo, porque isto tem um objetivo sério. Eles sabem o que estão a fazer. Estão apenas a tentar violar o código deontológico para conseguir informação. Não parece que seja uma brincadeira, não tem tão pouco mais ou menos. Enfim, resultado. Podes fazer aqui a introdução para os nossos ouvintes que não conseguiram perceber aquilo que... Sim, traz gerais. No geral, logo no início, nota-se que é alguém a tentar imitar a voz... A voz da Rainha de Inglaterra, Elizabeth. Isabel, como nós, sim, nós fizemos. Elizabeth Isabel. E depois é a mulher que está a falar, ao lado o homem da rádio está a imitar o Prince Charles e por meio um cão, se calhar a segunda parte é mais parecida com ele, e estão a falar sobre, estão a dizer que é rainha e querem saber, ela a dizer que quer saber informações sobre a neta, a Kate, não é neta, mas pronto, a Kate Middleton, e ela passa a chamada, a primeira, para a segunda enfermeira, que não falou diretamente, a suposta rainha não falou diretamente com a Kate, mas a segunda enfermeira lá lhe deu informações, e ela foi perguntando, e como é que está, e ela disse que estava estável. Entretanto, antes de passar para a segunda chamada, eles estavam a comentar entre os dois, e ela dizia que o sotaque dela era muito bom, sotaque, porque os australianos não falam como os britânicos, os ingleses, neste caso. O sotaque dela estava muito bom e disse se esta chamada, se isto resultar, vai ser a chamada de gozo. Eles chamam-se Easy Prank Call, a chamada de... Como é que se diz? É de gozo, não é? Sim. Mais fácil de sempre. E elogia o sotaque e tal. Pronto, depois a falar, como é que está, como é que não está, está estável e nós queremos ir visitá-lo. Depois ouve-se ao fundo, Charles, e ele a fazer conta que é o principal, a dizer que quer ir vê-lo, talvez amanhã, se quer é a melhor altura, bem, pronto, muito obrigado, minha querida. Em resumo foi isto. Mas, e o resultado? Passaram aqui informações que, não sendo confidenciais, no sentido de não é nenhuma bomba saber que ela esteve lá com fluidos, não sei de quê, pronto, desligada, pronto, enfim, para se manter estável, porque ela teve um problema, eu já não sei como é que se chama, ser qualquer coisa gravítica, ou seja, tem a ver com a gravidez, e é gerado por dores fortes, etc. Então ela, por segurança, foi para o final e a Libra permaneceu até quinta-feira. A própria Kate só soube, creio, depois de sair do hospital, e soube da primeira maneira, que foi sabendo do falecimento da enfermeira que passou a chamada. Por isso é que eu fiz aqui a referência a Jacinta Saldanha, de 42 anos, uma enfermeira que, se não estou em erro, até tinha origens portuguesas. Indiana. Mas, pronto. Indiana. Eu vi... Pode ser da partida da portuguesa. Da portuguesa, de quando lá estivemos. Pois não sei. Mas vi que tinha ligações portuguesas, não vi especificidades sobre isso. A família dela ainda pode ter ligações portuguesas. Especialmente, pronto. E então, basicamente, ela foi encontrada morta 2 dias depois. Segundo fui lendo, ela até estava a receber apoio do próprio hospital, porque foi ela que... Porque, assim, a outra médica não teve culpa nenhuma. A outra médica recebeu a chamada, da partir daí... Acho que foi a enfermeira que falou. Sim, a enfermeira. Segunda. Recebeu a chamada e, da partir daí, confiou que a primeira... Não é? Ninguém ocorreu, quer dizer. Se calhar, eu até acharia um bocadinho estranho a rainha de estar a falar tão depressa, mas quer dizer, mas não ia mostrar a duvidade da rainha, não é? Que estas... Pronto, isto é muito fácil. Mas não é fácil. A pessoa que falou comigo disse-me, como é que é possível? Esta é a voz de uma rapariga, de uma mulher jovem, pronto. Mas, a verdade é esta, quer dizer, ninguém vai... Ah, desculpe, não é a rainha. Imaginemos se fosse, não é? Ah, desculpe, não é a rainha. Não, quer dizer, por muito que se ache que não, não se é capaz de se dizer, agora já seria, não é? Depois do que se passou. Mas não era capaz de se dizer, não é? Quer dizer, é uma situação... Embora surpreenda-me uma coisa. Como é que eles num hospital de um país tão influído não têm um... Filtro. Não, os números. Como é que... Quer dizer, devia aparecer um número, não? E se aparecesse o número, das duas uma, ou era da Austrália, ou vinha em anónimo, e alguma coisa estava errada. Mas pronto. O que é certo é que a enfermeira estava a receber o apoio psicológico, mas acabou mesmo por ser encontrada morta. E mais tarde, já no final desta sexta-feira, veio descobrir-se tratar-se então de um suicídio. Tudo apontava precisamente para aí, mas depois vem então a confirmar-se que foi uma tentativa bem sucedida de suicídio. Pergunta: até onde é que podem ir estas, entre aspas, brincadeiras? Nuno. E eu começo por uma coisa que pensei agora enquanto estive a ouvir outra vez. Já tinha ouvido em casa e ouvi agora outra vez. Que foi nisso que tu falaste. O filtro devia existir logo a partir do momento da chamada. A minha prima, que é uma coitadinha, o Joaquim está aqui, é um coitadinho, e quando ligam lá para casa aparece lá o número. Exato. Num hospital que acolhe a família real britânica, que é a família real mais importante do mundo, é o que tu dizes, a chamada veio da Austrália, a rádio é tudo, ainda não seja o nome da rádio, é tudo FM. Mas passa que se chama tudo FM. Foi o que eu disse. A rádio DJ, não sei o quê, mas... O espaço é que é TDFA. E então eu ponho-me a pensar, o número é o que tu dizes, eu vinha anónimo, eu vinha da Austrália. Como a rainha não, sabe, não estava na Austrália e não tenho o hábito de ligar para lá em anónimo, de certeza. Logo aí, o erro partiu logo aí desde o início. E se calhar, se foi, tu já te acreditas plenamente, eu ainda não acredito plenamente que foi suicídio, mas se foi suicídio, também a cabeça dela está... Quer dizer, eu sobre isso tenho uma teoria que é... Já vinha problemas de trás. E aqui um foi... Está confirmado. Foi a gota d'água. E aqui um foi a gota d'água para ela. Está confirmado que foi uma tentativa de suicídio. Aquilo já havia ter outros problemas e este foi o último. E ela também pode ter... Nisto que eu estou a falar, pode ela ter pensado. Como é que eu não parei a chamada logo ali e passei logo, porque repara que ela só fala 5 segundos. Ela fala logo, ah, é a rainha, então pronto, vamos passar. A própria voz, tu dizes, ah, agora é fácil. Isto ouve-se a chamada e na altura vê-se logo que não é a rainha que está a falar, mas está bem. E ao fundo não é o Charles. Mas... Até porque ela fala, nós que estamos aqui e ouvimos o som do estúdio, o som do telefone pode ser outro, não é? Mas uma coisa que a mim me chamaria a atenção, nem era bem a voz, era mais a velocidade. Também. A rainha não tem 20 anos, não é? Já está nos 80. Mas isso são detalhes. O que interessa aqui é até onde vai. Eu já falei um bocado sobre, e acho que vocês também, quando falamos sobre liberdade, libertinagem e tal, que é os limites até onde as pessoas devem ir. E que devia haver autocontrole e não há. Vocês agora vão dizer, ah, tu és maior, já adivinhavas isso e não sei o quê. Eu soube esta história na quinta-feira à noite, estava a jantar. Estava lá dos meus pais. E eu vi a história na SIC. E soube, na altura ainda não sabia do suicídio da mulher. Sabia-se da chamada e que tinham conseguido enganar e tal e tal. E por acaso... Ah, não. Foi na quinta-feira à noite que eu soube. O primeiro comentário que eu disse... Ah, porque eu ouvi um comentário do jornalista da SIC que disse: agora esses australianos vão se preocupar menos com o humor e mais com os tribunais. Porque a família real ia meter o do em tribunal. E o primeiro comentário que eu disse foi: olha que palhaços. Porque isto para mim é palhaçada. Quando uma pessoa está... Eu estou a brincar consigo, estou a brincar com ele, estamos aqui, está bem. Agora, quando vamos a brincar com coisas destas, isto já não é brincadeira, isto é estupidez. Mas lá está. Isto que eu estou a dizer, e estou a falar também de humoristas em Portugal, que já vi exemplos desses. Se dissermos que eles estão a ir longe demais, estamos em liberdade. O humor não pode ter limites. E eu posso fazer o humor sobre o que me apetece. Acho que as pessoas não têm consciência, não têm autocontrole. É palhaçada. Eu vou começar a ver se consigo definir qualquer coisa. Ah, e mal eu, quando disse esse comentário, mal eu sabia que ia haver suicídio. Para mim era só... ia acabar ali, aquele caso. Há muito tempo, e nós aqui, como eu não disse, já falamos sobre o assunto, infelizmente, a comunicação social é um órgão muito ativo e muito... comunicativo no aspecto que influencia muito as pessoas que ouvem. É quase poder. E quando se diz qualquer coisa, ou num jornal, ou num microfone, as pessoas absorvem essa notícia. Ora, as pessoas esquecem-se de uma coisa muito importante. A democracia, sim senhor, em a liberdade. Mas quem tem a liberdade também tem o dever, que é o que as pessoas esquecem. E muitos, para granjearem multidões, e as multidões gostam de fofocas e disto e daquilo, não se melindram em ferir este ou aquele. O que eles querem é audiência, é tiragem de jornais, é tiragem de revistas. E quando entram pelo absurdo e pelo escândalo, está tudo errado. O humor é uma profissão, um hábito muito, muito especial. O humor pode ser para animar, e há muitos que se aproveitam do humor, do mau humor que vem do fígado, e para ferir. E, sinceramente, e o Nuno e o Carlos sabem muito bem, temos conversado aqui muitas vezes, o Nuno, apesar de ser jornalista, eu estive muitos anos ligado à comunicação, porque era gráfico e lidava com jornais, com revistas, essa coisa toda. E assistia a situações incríveis. Ora, aquilo mexia comigo. E não posso, de maneira nenhuma, e neste caso, que redundou na morte de uma pessoa, ir por aí é de condenar. Não, não tenho palavras. Há uma coisa que me ocorre, que é a diferença. E eu acho que podemos fazer isto. A diferença entre uma brincadeira que corre mal e uma brincadeira de mau gosto. Porque é assim, eu tenho uma opinião de que não era preciso uma morte para que este caso fosse muito grave. E é, há uns tempos houve uma rádio espanhola que, qual é que era a brincadeira? Eu trazia, aliás, digamos, eu, para ganhar um MP3, todo o XPTO, toda coisa, tudo evoluído, tinha que telefonar da rádio para a minha namorada a dizer que a tinha traído. A coisa foi mais ou menos assim. Houve uma rapariga que fez isso, telefonou para a namorada a dizer que a tinha traído numa festa, não sei o que mais. E o rapaz não vai de modo, não sabia que estava na rádio, admitiu também que a tinha traído lá com uma colega de trabalho e que ela até tinha bastante ciúmes e não sei o quê. Pronto, e a brincadeira correu mal porque ela acabou por descobrir a brincar que o namorado andava a traí-la já há bastante tempo. E ele, numa de desabafo, traíste, mas não foste a única, também te traí. Pronto. E a rapariga já nem ganhou MP3, já nem queria ganhar MP3 nem nada, mas pronto. Isso foi uma brincadeira que correu mal. Porque uma das partes, a outra parte, pronto, mas uma das partes sabia, e é assim, não é uma coisa, é uma brincadeira, enfim, para haver humor, tem sempre que haver um certo risco. Mas um risco mais ou menos calculado. Essa brincadeira correu mal, mas é assim, uma coisa é brincar com esse tipo de coisas, outra coisa é simplesmente brincar com a família real. Quer dizer, qualquer que seja a família real, não importa se é britânica, se é espanhola, se é qualquer que seja. Estamos a brincar com pessoas que têm mais que fazer e com a vida, mais do que com a vida de pessoas importantes, é aproveitar-se do público que queres saber, não é? Para, digamos, se o público quer saber, nós vamos fazer tudo o que seja possível, nem que seja enganar tudo e toda a gente, para conseguirmos aquela informação. Porque no caso dessa chamada espanhola, havia uma intenção que era uma brincadeira. Aqui não, aqui havia uma intenção que nem, a brincadeira nem era o primeiro plano era obter informação. E depois, então, como é que vamos obter a informação? A brincar. Vamos brincar, vamos gozar com estas pessoas. Quer dizer, isto faz lembrar um bocadinho a Guerra dos Mundos. Só que aí foi nos Estados Unidos. E foi em 1938. Não é? E em Portugal? E em Portugal, apesar de já ter havido, passado muitos anos, passou mais tarde, cara, da América, também foi o caos. São as tais brincadeiras que, ao fim, são mal pensadas, não se pensasse a fundo nas consequências que podem advir daí dessa brincadeira. E mais grave do que essa até é outra, da Rússia, aliás, da Geórgia, que 2 anos depois da Rússia ter invadido, portanto, o país com tanques, em 2010 há uma estação de televisão que diz: atenção, o que vem a seguir é brincadeira. E quem não viu aquela parte foi pensar que aquilo era tudo a sério. O que é que eles fazem? Utilizam imagens de arquivo de há 10 anos atrás a dizer que a Rússia está a invadir a Geórgia, que há ataques não sei onde, fazem com que os Estados Unidos condenem a atitude da Rússia, fazem com que vai não sei o quê para chegar ao fim, e era uma brincadeira. E não podia resultar daí um conflito a sério? Um conflito a sério? Todos estamos, vamos aproveitar, não é? Até porque eles, não por cima, têm uma relação muito conflituosa, russos e georgianos, portanto, é assim uma situação muito... Por acaso, a Rússia condenou e disse que não, nós não fizemos nada, nós não estamos a fazer nada. Quer dizer, quando se vai ver é tudo imagens de arquivo. Quer dizer, as pessoas não têm a noção, muitas vezes, por causa do sensacionalismo... É, o sensacionalismo está acima de tudo. E eu vou-vos dar um exemplo. Eu há uns tempos fiz uma companhia, eu sei que ela não leva a mão porque eu já falei nisto, não vou fazer aqui referência a nomes, mas sim a uma companhia aérea. Já uma vez fiz aqui, uma vez naquela de sensacionalismo, fiz um noticiário que até tinha uma coisa muito irónica, que era um avião da Better Lines caiu e morreu toda a gente, não sei quê. E depois entre os títulos da notícia e o noticiário propriamente dito, havia um reclamo que dizia: Better Lines, viagem família. Para toda a gente. E o que é que era aquilo? Era a Better Lines, caiu o avião, morreram 600 pessoas. E depois era o primeiro-ministro que tinha vergonha de ser primeiro-ministro de Portugal, talvez seja de outro país qualquer, mas tinha vergonha de ser primeiro-ministro português. E depois mostrava as imagens cá de fora, eles a tirarem garrafas e mais não sei o quê. E depois era o Benfica que tinha fechado as portas 115 anos depois. Mas eu gravei isto em casa, vivi aquele sensacionalismo, e ao fim, porra, imagina se isto fosse verdade. Não é? Mas não feri ninguém, não enganei ninguém, não coloquei ninguém em risco. Não é? Faça uma coisinha destas em casa. Até aprendem, não é? E porque depois até vim para a rádio, então não é fazer programas, já sabem fazer montagens e tudo, não é? Aprendem e deixam de chatear os outros. Porque realmente, eu condeno realmente estas coisas e acho que. São estas 3 ou 4 coisas que acontecem ao longo de 70 anos que colocam de facto muito em causa, porque assim há coisas mais pequenas, não é? Eu tenho conhecimento de um caso, imaginemos, tu és um presidente da Câmara, ou enfim, sim, um presidente da Câmara, e tal, que fala da Rádio Interweb. Eu queria saber informações sobre o novo código, não sei quem. Não estamos disponíveis para dar informações. Tudo bem. O que é que eu faço? Estou assim muito tarde, olha, eu vivo aqui perto, aqui da cidade, aliás, aqui vivo aqui perto da freguesia de Santa Marinha. Eu queria saber informações sobre aquilo que eu ouvi hoje na rádio, num código, não sei do quê. E a pessoa lá explica, não sei o quê. Pronto, olha, muito boa tarde, aqui fala da rádio Interweb, com licença. É uma violação do código deontológico, estamos a enganar uma pessoa. De todas formas, não é algo tão grave. Ainda assim é grave, não é? Mas há essas 3 ou 4 ou 5 coisas, e atenção que isto acontece com muita frequência, muito mais do que vocês pensam. Se calhar o Nuno já faz uma ideia de que, como é que isto acontece. Mas há uma coisa que estás a falar, violação, já no início disseste logo, violação do código deontológico. De quem? Mas aqueles dois não são jornalistas, o problema é esse. É que estás a pagar para uma profissão que eles não ocupam. Mas houve uma coisa, não ocupam a profissão de jornalistas. Nem tiraram um curso disso. Mas são locutores, e eu presumo. Eu pelo menos vi, eu, é assim, eu estou a falar em código deontológico porque eu vi isto. É assim, eles não são jornalistas, mas acabaram por violar, sem querer, ou de propósito, não sei, o código deontológico de quem está, digo eu. Eu já não sei onde é que eu vi isto, mas se vi a referência ao código deontológico, por isso é que eu sei que, isso é, que até se diz assim, para não sequer fazer ideia. Pensei que eu sempre associava deontológico a oncologias e coisas do género, não tem nada a ver, mas era assim que eu associava. E portanto, eu presumo que essa referência ao violar o código deontológico tenha sido de quem presta informação, ou seja, dos realmente jornalistas, de que eles tenham violado o código deontológico de quem presta informação. No caso destes exemplos que eu dei, deste último, sim, aí é um caso direto, porque isso acontece muito em vários jornais, em vários meios de comunicação social, sobretudo mais pequenos. Eu peguei aqui no exemplo da Câmara, porque, claro, não é? É uma ilustração de que são meios mais pequenos, mas que recorrem com frequência. É isso. Não sei se tens uma ideia, Nuno, que és jornalista. Hoje aqui já revelamos a tua profissão duas vezes. Não sei se isto é deontológico ou não, mas pronto, já fica revelado. Era se fossem jornalistas a falar. Agora, vocês fizeram-me lembrar uma coisa. Quando a RTP há uns anos não está na jornal, praticamente no fim, disse que a partir do ano a seguir, já não sei que ano era, que ia-se pagar um imposto para andar na rua. Um imposto de circulação, só quero no dia 1 de Abril. Lançaram aquela notícia. Tu falaste aí sobre a família real, pessoas importantes, eu não classifico como pessoas importantes que têm mais que fazer. Não. Há sobretudo uma coisa, que são pessoas que influenciam, são pessoas seguidas, são pessoas adoradas no Reino Unido. Eu lembro quando foram os Jogos Olímpicos de Londres, quando a rainha apareceu num dos vídeos, acho que foi na cerimónia de abertura, ao lado do 007, como é que chama o homem? Como é que chama o ator que faz o 007 mais conhecido deles todos? Pronto, Sean Connery? Não, pois é isso. Já não me lembro dele, do nome dele. É o atual, acho que ainda fala. Então não conheço. Eu só conheço o primeiro. Quando apareceu o 007 e depois apareceu lá ao fundo do rei e repararam que ela ia tomar parte, foi a loucura no estádio. Os britânicos estavam no estádio Olímpico de Londres. Quando viram que a rainha ia participar em algo visível, não é? Em algo mediático, fica, porque a família real é reservada, é natural que seja, e sobretudo a rainha, já não tem 15 anos, como eu disse ao bocado. Um bocado disse 20, agora reduzi 5. O que é que isto quer dizer? Tal influência e tal adoração que eles têm pela rainha. Um primo meu que mora em Londres, quando teve cá este ano, ele disse que lá a rainha, sobretudo a rainha, mas a família real é quase, são quase deus para a maioria das pessoas. Se isto... Os britânicos têm mais cabeça que nós, no geral. Mas se isto é levado a sério, a partir desta semana, sempre que falarem na Austrália aos ingleses, escoceses e galeses e irlandeses do norte, é um problema. Porque vão sempre associar a Austrália... Estão a perceber o que eu quero dizer? Sim. Vão sempre associar a Austrália àqueles dois. Pois. E isto para falar o quê? Nas consequências que estavas a falar há bocado podem ter. Não estou a dizer que isto vai chegar a este caso, mas... Se calhar se fosse no povo, mais... Olha se isto fosse com a família real da Arábia Saudita. Ui. Esquece, completamente. Podia acontecer, não é mesmo? Também há hospitais lá. E também podem enganar lá. Exato. Mas aqui a própria família tomava decisões. Hoje já não estavam vivos, aqueles dois. Pois. Mas imaginem agora, e é o tema que eu lanço para vocês hoje, imaginem agora que os britânicos viram contra a Austrália no geral por causa disto. Pois, não é. É uma sinalética interessante. Quer dizer, eu não estou a conseguir imaginar essa situação, porque os britânicos, esses sim têm mais que fazer do que ligar a dois palermas, e perdoem-me a expressão, mas não encontro outra melhor, já estou a ser muito soft, a dois palermas que decidiram brincar com os miúdos. Vou ligar a ver se cai. Estão problemas falsos. Quer dizer, claro, assim, se fossem miúdos até se compreendia. Era a designada pura da loucura ligar para o hospital para saber e conseguisse fazer passar pela rainha. Assim, porque eles comportavam-se como miúdos. Ah, se isto passar é a chamada mais fácil que fizermos. Mas pronto, consideras que não vai haver problema? Não consigo mais, Joaquim. E eu também, atendendo à maneira de ser dos britânicos, penso que não vai por aí. Porque... Mas o que eu pergunto é, mas e se houvesse? Se houvesse reação, era o problema que era. Se fosse com outro povo qualquer, isso era. Mas ia beliscar a comunicação entre eles. Isso de certeza absoluta. Mas eu creio que não vão. Eu estou-me a lembrar, lá vou falar da Gabriela, quando a mãe teve Provença, há uns 3 anos, fez uma peça televisiva num programa brasileiro, só a gozar com os portugueses. Na altura estava na zona do Restelo, em Lisboa, andou ali por uns com o Monsenhor Jerónimos, com o Torre Belém e a Espovadão dos Cobrimentos, já foi com os três. Mas, e até chegou à porta de um deles e cuspiu para o chão, sim, como quer dizer, é isso que os portugueses fazem, e a gozar com outros, mesmo em relação à alimentação e tal. Ainda hoje, há pessoas que não podem ver a Maite Proença. E eu sou uma delas. Não é no sentido... Não, não, podes ver não é isso. Não é isso, não é no sentido de ver, nesse sentido de ver, é com os olhos, é no sentido de... Eu não gosto do nome Maite Proença, eu repudio esse nome. E como ao Carlos, a pessoa, e a acabar, não é só Maite Proença, e generalizaram para os atores brasileiros no geral. Tudo o que vier agora do Brasil, há muitas pessoas que continuam a ver, mas vamos ver as audiências, é verdade que tem agora concorrência dos portugueses da TVI, mas vamos ver as audiências das novelas há 5 anos ou há 10 e vemos agora. Eu, no meu caso especial, eu tenho muita família que emigrou nos tempos passados. Eu parece que já falei aqui nisso, mas vou tornar a repetir. Emigrou para o Brasil. Portanto, tenho primos que já são mais que brasileiros de segunda geração e tudo. Mas isso não implica que, e atendendo a todas as coisas feitas pelos brasileiros sobre os portugueses, eu continuo a não encaixar, tirando um ou outro compositor de música, principalmente, que aí são os maiores, que realmente admiro, Chico Buarque, sei lá, tantos outros. Gilberto Gil. Mas telenovelas e tudo, eu quando ouço uma pronúncia brasileira, eu fico todo doente. Mudou de canal. Só com o agravante, atendendo ao que fizeram em aliança com o governo português, darem cabo da minha língua, que é minha. Se a língua é minha, que é que eles tenham de mexer no que é meu? Isso é outra conversa. Um dia desse vamos fazer um acordo ortográfico. Ah, bem. E tenho dito, com os brasileiros, nem nada. Mas lá está. Tudo partiu por causa de uma brincadeira televisiva da comunicação. E volto ao que disse no início. Ai daquele que diga que está a exagerar, porque o humorista, o ator, o jornalista, o que responde, estamos em liberdade. De quem é que eu estou a pensar? Em quem é que eu estou a pensar agora? Manuela Moura Guedes. Oi. O José Sócrates uma vez deu uma entrevista na RTP em frente ao José Alberto Carvalho e à Judite Sousa, curiosamente dois que estão na TVI agora, em que foi questionado sobre o final do jornal da sexta-feira, liderado pela, o jornal lá sexta não acabou, mas foi questionado sobre a saída da Manuela Moura Guedes da TVI, o jornal continuava, mas com outras pessoas. O José Sócrates respondeu, o que eu responderia? Vocês alguma vez viram aquilo? Aquilo é um jornal? Aquilo não era um jornal. Aquilo era um ataque às pessoas que fossem retratadas as notícias, às pessoas que fossem convidadas. Antes de fazer perguntas, ela já estava a atacar. Isso é jornalista. Ora, lá está. Infelizmente, o mundo é feito de pessoas. E cada pessoa tem os seus defeitos. E quando se está num cargo de alta projeção à frente de umas câmaras, ou num jornal a escrever, ou... Já se pensa que é importante e posso fazer tudo. E aí, mais que nunca, tem de ter muito cuidado com o que está a dizer e com o que está a fazer. Se é na rua com esta e com aquela, bem, a coisa não é nada. Mas agora, perante milhares ou milhões de pessoas, por amor de Deus, é ter tempo na língua e na cabeça. Ah, mas não, Morgues, mas não está... Ah, só estou a exprimir a minha opinião. A tua Ana está ali para fazer perguntas ou para exprimir a opinião dela? Eu e a Manuela Morgues temos uma diferença. Desculpa, só interromper. Nós estamos aqui nestas conversas e muita gente estará a ouvir e às vezes estendemos um bocadinho e espero que não sejamos conotados com essas pessoas que estão para aí a mandar vir. Não damos a gozar com ninguém, é uma conversa entre todos. Mas mais, eu sou um bocadinho... Eu só tenho uma diferença, tirando... Não tenho uma boca também da Torre Eiffel, mas... Parece a boca do Eiffel. Tirando isso, há uma diferença que eu tenho em relação à Manuela Moura Guedes. Nunca participaste de um festival na canção? É, eu também. Estou brincando, até porque já participei. Mas eu não entrevisto políticos. Porquê? Porque os políticos não são bem entrevistados, os políticos são para descobrir os podres deles. Mas não era políticos que eram entrevistados. Eu não, claro, eu não lembro de um político que não teve. Tempo. Não, o Sócrates nunca foi lá. Foi. O Sócrates. O jornal com o Manuel Moraguetes? Nunca vi o Sócrates com o Manuel Moraguetes. O Marinho Pinto. Esse não é político. É, mas está na mais deles. Política que qualquer político. Pois, mas foi o único que lhe fez frente e deixou a ficar. Deixem-me só o mais chega por causa disto dos políticos. O Marques Mendes, agora numa reunião que houve, agora um dia desse, eu ouvi assim de passagem na comício televisão. Do comício PSD. Que foi pedir aos pretendentes nas próximas eleições a serem eleitos que não façam muitas promessas porque já ninguém acredita nos políticos. Ora, se é um próprio político a dizer isso, já vimos a que ponto chegou a política. Não tem nada a ver, mas foi uma chega. Sim, isto é conversas aleatórias, recordar os ouvintes que na semana passada o tema era a União Soviética e estes dois começaram a falar sobre o Estado da Luz. Bem, toda vez. Benfica, União Soviética. É para lá da luz, porquê? É, porque na União Soviética há muita luz. Não é só isso, vermelho. Vermelho, exato. Continua. Nem se podia dizer vermelho, era bem. Estavas a falar da Manuel Moraguetes. mas voltando assim de Manuel Moraguetes, eu sinceramente acho que não devendo haver um órgão a regular a comunicação a nível mundial, porque isso iria degenerar em problemas. Mas a verdade é que é bom que estas pessoas sejam punidas. É bom que estas pessoas, não me refiro apenas aos dois da rádio, mas, por exemplo, o Orson Welles nunca mais teve programas de rádio. Embora depois, enfim, até foi dado a oportunidade de fazer um filme que nem foi grande sucesso, mas tudo bem. Não sei se já dissemos aqui que os dois deixaram o programa, omitiram-se. Não sei se dissemos. Em off dissemos. No programa, acho que não. Pronto, é assim, por todos os efeitos, eles ou demitiram ou se deixaram o programa. E acho que estava em causa a continuidade da licença da rádio para os próximos 5 anos. Acho que isso estava em causa. Isso não vi. Não sei exatamente depois como é que ficou, mas acho que a rádio, a partir de 2013, deixa de ter licença até 2018. E depois não sei como é que ficará. Mas logo se vê, eu não sei também como é que ficou, só vi assim mais ou menos de passagem, de que a licença de retransmissão da rádio em FM, ou seja, a rádio pode continuar na internet, que não acredito, mas gostaria, portanto, em causa, digamos, a renovação da licença da rádio para retransmitir em FM. Mas isso pode ter sido mais do momento, de algum jornal mais sensacionalista, que até tivesse falado, embora não acho que fosse algo desadequado, atenção. Olha, eu vim aqui insistir, o nome da rádio é mesmo tudo da FM, e o Joaquim está aqui a confirmar à frente. Sim, senhor. Today. Eu tinha razão. 104.1. Exatamente, não está. Pronto, então a informação, um dos jornais que eu vi, os outros não vi referenciar o nome da rádio. Porque eu já tinha vindo aqui ao site a ver se o site ainda existia ontem ou ontem. E tinha a ideia que era Today FM, é mesmo o nome da rádio. No programa, não sei dizer. Espera, não sei. Eu estava a ver que o programa era Today FM. Tem a mesma frequência da RFM cá. Cá no Porto. Cá, exatamente, cá. Está bem. Cá no Porto e Gaia, mas eu do Norte. Sim, exato. Eu acho que é bom que estas pessoas sejam punidas, porque realmente há brincadeiras e brincadeiras. O caso do suicídio, eu acho que é um caso, acaba por ser um caso à parte, porque uma coisa não implica a outra. Até porque no hospital ninguém a repreendeu. Eu presumo que eles não tenham mesmo o identificador de números. Segundo até pareceu-me que a própria organização lá do hospital lhe deu assistência, sim, deu. Porque viu que ela que se ressentiu muito. Sim, o próprio hospital estava a dar apoio psicológico porque perceberam. Sentiu-se que ela, assim, ela estava lá há 4 anos, sempre foi uma funcionária exemplar, dizem eles. Isso quando alguém morre é sempre a melhor pessoa do mundo. Também é verdade, mas eu não acredito, eu acredito especialmente nos britânicos, porque eu acho que os britânicos que são um bocadinho mais frios. Se tiver que dizer, olha, mas ela era uma boa funcionária. E eles fazem diferença entre boa funcionária e funcionária exemplar. Eu acho que eles têm outra forma mais fria de ver as coisas e não são tão Como os latinos. Aquela grande besta morreu. Ai, coitadinha, era tão boa pessoa. Não, eles não são assim. É 8 e 80. Eu acho que eles não são assim. Não são aqueles casos de um funcionário exemplar, que eu por acaso até pensava despedir no final do ano. Mas não. E a verdade é que eles estavam a dar apoio psicológico. E pronto, acabou por degenerar isto em uma tentativa de suicídio. Eu acho que já alguma coisa também seria a passar na vida da pessoa, porque, quer dizer, ela só passou uma chamada. Mais grave foi a outra enfermeira que ouviu as vozes mais tempo e esteve a conversar. E foi essa mesma que passou as informações, não é? Do que. Sim, esteve a conversar, não é? Essa é que caiu mais no ridículo, digamos assim. Na chamada, porque foi ela que até. Ah, mama, não sei o quê, tipo. Falou com a mama, né? Portanto, falou com a rainha, que no fundo era uma apresentadora, e portanto, ela é que até fez, digamos, a pior figura, ou a figura mais complicada. Mas foi, pronto, ou seja, essa não se suicidou, quem se suicidou foi aquela que passou a chamada, a primeira que passou a chamada. Mas engraçado, quando eu ouvi a voz da mulher, ainda eu não sabia que ela se tinha suicidado. Quando eu ouvi a voz da mulher, eu pensei, esta mulher está perturbada. Notava-se na voz dela alguma coisa. Mas estou mesmo a falar a sério. Notava-se na voz dela alguma coisa. Eu não sei explicar, mas notava-se que é como ouvir alguma coisa e saber que vai correr mal. Ou ouvir alguém e saber que a pessoa que... Há um feeling. Há uma sensação que ouve-se tem... a chamada. E é engraçado porque... Ah, eu não se usar um anglicismo. E é engraçado porque eu não senti isso depois na voz da outra pessoa. Mas naquela, eu senti que aquele... Não diria que fosse os últimos momentos dela, mas... É estranho porque eu senti... Isto não vai acabar bem. Senti algo do género e a verdade é que não acabou mesmo bem. Eu não sei que na altura nem sequer tinha ouvido a chamada. Para fechar, isto serve de recado até para as pessoas, mesmo sem ser de comunicação. Cuidado com as brincadeiras que fazem com a pessoa que está ao lado. Porque para vocês pode ser muita piada, mas primeiro, não sabem, podem não ter noção como é que a outra pessoa recebe a mensagem, como é que a compreende e como é que a vai aceitar. E pior do que isso, não sabem as circunstâncias em que está a pessoa ao lado. E neste caso foi deu no que deu. E antes de ir embora, quero corrigir uma coisa que disse a semana passada, não é que seja importante, mas quando nós falamos sobre os Jogos de Portugal, República Federal da Alemanha, União Soviética, sim. E depois estive a ouvir a emissão e disse que quando Portugal ganhou a União Soviética foi o jogo em que o Manuel Bento, o guarda-redes, até com o cu defendia, como disse o meu pai, defendia por todos os lados, mas não foi. Esse jogo foi na Alemanha, quando o Carlos Manuel foi lá marcar aquele gol quase meio campo, e aí é que o Manuel Bento defendia com tudo, que os alemães estavam sempre em cima de nós. O jogo com a União Soviética em 83 foi o penalti fora da área. Na área, que o Xalana cai ainda fora da área e manda-se lá para dentro e o Arte marca penalti, lá está, contra a Rússia, qualquer coisa da linha, contra a União Soviética. E o Jordão marcou esse penalti. Não é importante, mas eu gosto de corrigir as coisas quando erro. E vou-me embora e volto para a semana, se o mundo não acabar não. Ah, não, isso é só daqui a 2 semanas. Para a semana volto para a emissão número 16. Então, também me despeço, uma boa tarde e até à próxima. E antes de me despedir, vou só contar um episódio, algumas brincadeiras que acabam mal e não dá nada a ver com pessoas importantes. Há uma altura em que eu não sei qual é que era o cenário, mas há um grupo de dois amigos, não é, que pregam uma partida a uma pessoa que pelos piores motivos vinha a saber que se chamava Rachel. A rapariga aparece, eles fazem não sei o quê, que aparecem assim de repente, não é? E a rapariga assusta-se de uma tal maneira que sai a correr, espeta-se contra portas e contra paredes, mas sai de uma tal maneira tão desvairada, tão assustada e a gritar, que vem cá para fora. E estava num tal êxtase que está a atravessar a rua, presumo que para fugir, não é? Está a atravessar a rua e nem sequer repara que vem um carro. Pronto, e é atropelada e acaba mesmo por morrer. Pronto. É uma brincadeira. Ou era suposto ser apenas e só uma brincadeira. E esta forma como se recebe a mensagem, não é? Fez-me lembrar precisamente disso, porque era uma coisa aparentemente inofensiva. E eu acho que brincar é bom, mas vamos lá com calma, porque, enfim, às vezes isso pode correr muito mal. Vamos ficar por aqui. Vamos ter aqui, por vistos, 3 minutos de silêncio, porque não sei se há música ou não, mas presumo que não. Não, eu não tenho. Já tivemos registro sonoro, já chega. Pronto, então vamos ficar por aqui. Não há nenhuma música chamada Liberdade. Ah, porque ficasse muito vazio, um programa sem música. Ah, bem. Tá bem, vamos à Liberdade da Subsistência. Por exemplo. Pronto. Eu gosto. Olha, e até serve porque daqui a uma semana eles vão se juntar outra vez. Duas semanas quase. 20 anos depois os Resistência vão juntar-se e vamos ouvir a música Liberdade. Do álbum Palavras ao Vento ou Mano a Mano? Acho que é de Mano a Mano. Mano ao Vento, pronto. Ou Palavras do Mano, qualquer coisa também. Serve? Serve. Para mim serve. Pronto. Resistência e Liberdade vai fechar. Liberdade, cuidar com a Liberdade. Voltando sozinha.